Fala galera, tá começando mais um RPG Mania Especial. Especial? Assim, cara? É. O meu nome é Juan. Meu nome é Thiago. E é o especial. Especial. Surpresa. Surpresa. Ah, nós temos. A gente tem um convidado no nosso site, você sabe, que tá sempre aparecendo lá. Ele tá sempre pedindo uma participação, tá sempre pedindo. Uma pontinha no programa. Uma pontinha no programa. Eu achei. Falei com você, né, na última reunião. Thiago, vamos fazer. Tá incomodando já, tá chato. Ele é um cara maneiro. Pra quem é Cigarra Jazz? Não, o Cigarra Leon Jazz? Do Resident Evil. Ah, sempre ele, o Leon. O Leon, o grande Leon, que tá sempre qualquer assuntinho de zumbi. Ele aparece. Ele quer se intrometer no assunto. Grande Leon. Hoje, senhor Leon do Resident Evil, a gente tá fazendo um RPG Mania especial. Zumbi. Pra você. E nós? Também. É. Enfim. Faz sentido, não faz? Faz. Eu acho que faz. Cara, zumbi é uma coisa que tá muito na mídia. Tá na moda, né? Tá na moda, assim. Por que será que tá na moda? Ó, a gente tem The Walking Dead. Grande The Walking Dead. Que tá melhorando. Tá melhorando. Tá melhorando. Ele deu uma queda na terceira temporada, que é, pelo amor de Deus, é muito ruim. Aí... Quarta temporada melhora muito. Quarta temporada, disparada, melhor temporada de The Walking Dead. Yeah. E a quinta temporada tá conseguindo ser melhor ainda que a quarta. Então tá. Eles estão começando a pegar no breu agora. Contudo, a Lori é uma grandíssima e proficiente vadia. A gente sabe disso, né? É, isso daí a gente. É um fato. É um fato consumado, eu diria. Falando em fatos, Thiago, um excelente gancho pro nosso programa. Eu queria passar alguns fatos dos zumbis. Antes da gente ver outras coisas que tem zumbis aí na mídia, né? Claro, vamos. Vamos a eles. Você concorda comigo que zumbis são cadáveres que voltaram à vida? Lógico, isso daí é... Parece verídico. É, em todos os filmes, em todos os livros, em tudo na cultura zumbilística... Sim? Gostei dessa palavra. Zumbilística. Né? É, se refere a isso. Se um zumbi te morder, você vira um zumbi. É, isso daí também. Apesar que The Walking Dead, eles usam um termo diferente. Eles usam que a gente já tá morto. Então, se a gente morrer por qualquer doença, alguma coisa, a gente se transforma no zumbi. Então, no caso, olha, o vírus já tá com a gente, né? Já está com a gente. Alguém mudou completamente o script do programa agora. Enfim, então, quer dizer, o vírus tá com a gente. Se você morrer... Já era. Se você morrer, você volta como zumbi. É, beleza. Basicamente assim. Matando zumbi, só atirando ou tirando a cabeça fora. É um ótimo modo de morrer, eu diria. É uma forma, por isso forma que, guerreira de... Por isso que todos nós, NPCs, amamos zumbis. É por esse fato. Sim, sim. Quem não gosta de dar aquele tiro na cabeça e explodir aquela bola de sangue, assim? O famoso Popol. Popol. Ou então com aquela espada samurai, Hattori Hanzo. Mas Hattori Hanzo nem... Um abraço pro Hattori. Ele ficou de fazer umas espadas aí pra gente. Ficou, né? A minha eu quero ser toda preta, com a lâmina azul. Ó, que isso. E ela é muito foda. A lâmina minha... azul para orcs. Ah, é verdade. Olha se, só. Se orcs é... Quanta referência em pouquíssimo tempo na Germania. Estamos sensacionais. Então, a lâmina ficando azul, os orcs aparecendo, com a minha Hattori Hanzo. Ó, eu achei estranho que quando a gente foi lá na província lá pra tentar fazer a espada, né? A gente subiu lá, ele cobrou 3 milhões de reais, foi pra... Foi, aproximadamente. Mas não vamos tentar o seu valor. É, lógico. Ah, eu falei, Hattori, quanto vai ficar a minha espada? Ele, ah, a gente conversa depois. Eu fiquei com medo. Ele provavelmente... É, tá preparando algo. E ele mesmo disse, né, cada espada feita por ele é única. É única. É como se fosse uma pessoa mesmo que ele está fazendo. É única. Tem trejeitos diferentes, coisas diferentes. É muito Hattori bom. Hanzo. Hattori Hanzo. Um grande abraço para ele. Um grande abraço. Demora tá nos ouvindo? Tá nos ouvindo agora no Japão? Foi. A gente entrou em contato com ele por causa disso. Não então, passa... Desde que o programa saiu. É. Não e passa eu falei para ele. Eu quero o teste do fio de cabelo. Fazendo um teste de fio de cabelo que nem desenho animado para mim tá ótimo. Tá beleza, né? Se dividir o fio de cabelo no meio assim, em né? Em dois, é. Coisa linda. Sensacional. Zumbis, Thiago. Zumbis, né? Torrentes, zumbis. Zumbis. Tá, zumbis. E a gente sabe que não tem cura pro zumbismo. Zumbismo, né? Não tem cura, tem certeza? Assim, não acho que tenha cura. Vamos levar o zumbi tradicional em questão, entendeu? Não tem cura pro zumbismo. Não tem. E a gente inventou o zumbismo também. Estamos inventando moda, né? Moda, porque a gente pode. O dicionário de Oxford vai... Sim. Vai zumbismo ser incluído. Vai ser incluído. Qual o nome que você tinha dito recentemente? Eu esqueci. Ah, lembraremos ao longo do episódio. Cara, então, zumbis na mídia atualmente. Você tem o Walking Dead, que tá grande. Isso. Fora os jogos, né? Resident Evil. Leon, que é o pai, né? Tá aí. O pai dos jogos de... Zumbis. Zumbis. Tem... Devil Within. Que é muito bom também. Dead Rising. The Last of Us. Eu repito, The Last of Us, exclusivo para a companhia PlayStation. Isso aí é meio difícil, até o dia que sair para PC perfeito, com gráficos 4K. Isso não vai acontecer. GTA saiu, Alan Wake saiu. GTA saiu há quantos anos depois? Nem saiu ainda. É porque eles estão melhorando. Já é o segundo especial, eles estão fazendo nada ainda. Eles estão melhorando. Ah, tá. Daqui uns 10 anos lança. Quando estiver lançando 6, vai estar lançando 5 para PC. É que vai virar exclusivo de PC? Eu quero ver. E por último, que é melhor, Thiago? Ah, tá. Então, tá. Tem uma série de livros que eu gosto bastante, que se chama Feed, que conta a história do mundo pós-apocalíptico zumbi na pele de uma garota, uma de 15 anos, que é jornalista. É legal. É. E quando aconteceu, eles pegam os livros do Romero, os filmes do George Romero, e funciona como uma bíblia pra eles, assim, como sobreviver e tal. Que bom. É legal, tem uma garota que chama Buffy. A caça vampiros. Inspirado na caça vampiros. Legal. Nossa querida Buffy. Então. Ótima também. Thiago, qual é o aspecto, assim, como é que eu sei que tá tendo um apocalipse zumbi, né? Ah, pessoas. Primeiro, o ambiente vira um caos, assim, né? Ou aquela... As pessoas na rua... Sim. Muita gente desconhecedora, né? Do que tá acontecendo. Tem muito papel jogado, né? Muita gente sendo mordida. E, principalmente, se acontecer um apocalipse zumbi, o que a gente tem que fazer? Fugir dos grandes centros. Rápido. Porque é ali que... Quanto mais gente, é pior. Então, a gente tem que fugir dos grandes centros. Você tem essa ideia de... Isso. A gente tem que sair... De ambientes, assim, com muita gente. Não vamos avançar tanto no momento, Thiago. Ah, tá. Desculpa. Você disse que... Não, que isso. Você disse que no apocalipse zumbi tudo fica meio destruído. O caos toma as ruas. Lógico. As pessoas se mordem. É, basicamente papel jogado na rua. É aí que, geralmente, é aí que separa o menino dos homens, né? É verdade. É ali que a grande maioria vai ser mordida naquela hora ali. Mas e o pessoal também, que sobreviver... Você também descreveu o carnaval no Rio de Janeiro, que passou aí. É, passou... Foi a mesma coisa. Foi quase a mesma coisa. Fora aquele acontecimento. É. Aquele acontecimento. Aquele. www.turmadamonica.com.br. Ou uma Little Pony. A Little Pony também é legal. Ou o Freevee, que também é muito bom. Eu não consigo entrar nesse Freevee, cara. Eu digito na barra de endereço, mas eu não dou enter, que eu tenho medo de ser alguma coisa estranha. Não, o Freevee é bom. É maneiro? É legal. É legal. Enfim. Olha, tem duas teorias sobre como o apocalipse zumbi pode começar. Né? Vamos a eles. Você tem o vírus, que é o mais tradicional, né? A ameaça viral em si, ela é muito presente na nossa vida. Sim. Principalmente agora, no século XXI, que... Primeiro, para fazer as vacinas, muita gente não sabe, mas eles usam uma parte do vírus morto, né? Como aí ele injeta nas pessoas para o organismo se adaptar àquilo e fazer um anticorpo. Então é muito mais viável, eu diria, para a história do zumbi, acontecer esse tipo de coisa. Por isso que as histórias dos zumbis, a maioria é sobre ameaça viral. E também, assim, é uma coisa que tá no nosso dia a dia, né? Teve o surto de ebola agora, teve muitas outras coisas. Por que é um surto de zumbi? Por que não? Já temos o surto de raiva também, que é muito parecido com o zumbi. É verdade. Então, pode acontecer. Pode acontecer, pode estamos acontecer. Aí. Como a gente já falou, ele é o mais preferido pela mídia. Ah. Ele é o mais plausível, né? E tem um outro também. Qual seria o outro? O outro seria o voodoo. Como seria o voodoo? O voodoo, assim, se você assiste a série Green? Não. Eu deveria assistir. Porque Green é muito maneiro, cara. Green é muito legal, cara. Green é muito bom. Eu adoro Green. Dá pra perceber. E no Green, tem um final de temporada, né? Que eles usam. Eles estão em Nova Orleans. Tem muito dessa... Você já viu a Chave Mestra? Isso, grande Chave Mestra. Assim. Grande filme, Chave Mestra. Eles têm desculpe, de ouvintes NPCs que estão envolvidos com o voodoo. Desculpe pelo que eu vou falar agora, ok? O que é falado no programa não representa a nossa opinião real. E eu me isento de qualquer culpa. Tinha um Lorde Voodoo, eu vou usar essa... expressão, né? Eu vou usar... que é o nome de um lutador de luta livre americana, né? Lorde Voodoo. Olha! Não parece? Parece, né? Lorde Voodoo. Tinha um Lorde Voodoo e ele faz o voodoo lá pra acontecer o Apocalipse Zumbi. Pronto. Tá aí. Apocalipse Zumbi. Vamos aí. E aí, Thiago? Você que gosta bastante do assunto de zumbis, etc. Gosto. O que você tem a me dizer? Qual é o seu filme favorito de zumbis, por exemplo? Vamos começar pelo primeiro? Primeiro? É. Começar pelo primeiro. A Noite dos Mortos-Vivos, de 1968. Não é 1986? Não, 1986, é 1968. 68. Criado pelo nosso querido George A. Romero. Esse é o cara. É o pai dos zumbis. Ele que recriou, vamos dizer assim, a história dos zumbis que conhecemos hoje. Então esse filme é muito importante, não só pelo fato dos zumbis, mas pelo ser um dos primeiros filmes a ter um protagonista negro. É? Então é um filme muito importante pra isso. Porque toda hora que ele embate, então o líder do grupo é um negro. Olha, então só. O filme é muito interessante, vocês... Tem na internet, se vocês quiserem. Comprar também. Por 0 centavos. Ou então adquirir pelo The Pirate. Tá fora do ar, esse ontem tava fora do ar, sabia? Não, agora a The Pirate é da Suécia. Tá na Suécia, né? A Noite dos Mortos-Vivos, que depois sai uma sequência, a Volta dos Mortos-Vivos. É verdade. Então, tem a Madrugada dos Mortos, que é tipo uma refilmagem que eles fizeram. É começa onde o filme da Noite dos Mortos-Vivos parou, né? Parou na madrugada. Isso. O outro filme começa na madrugada. É, a Madrugada dos Mortos, que é muito bom também. Eu gostei daquele filme. Que era no Shopping Center. É. É muito maneiro aquele filme. E fora... Tem Silent Hills também. Adoro aquele filme, cara. Eu gosto do jogo e gosto do filme. Que é muito bom. Que é de zumbis, vamos dizer assim. O quê? Silent Hills. Olha, Silent Hill, na verdade, não muito, né? É, mas tem uma referência, eu diria. Tem referências. Tem mortos-vivos também em Silent Hill. Por que não teria? É. Então, é por isso que nós colocamos na categoria. E tem também o Resident Evil. Que Resident Evil, o jogo... é muito mais importante que do Resident Evil, o filme. Infinitas vezes. É. Eu até me complico pra falar infinitas vezes. Por que será? Bom, cara, começa personagens aí. Importantes? Olha, quem é Alice no jogo? Eu não conheço nenhuma Alice em nenhum Resident Evil. Né? É. Começa aí. Cara, eu tô nervoso agora. Eu gosto da Emily Jovovich. Você gosta da Emily Jovovich? Sim, ela foi a menina do John, então eu não tenho muito como... Não, e fora que ela fez aquele filme De Volta à Lagoa Azul. De Volta à Lagoa Azul. Lembra De Volta à Lagoa Azul, né? Aquele filme Jovens, Loucos e Rebeldes. Quem não viu, veja, que ela tá muito boa também. E ela canta também. Canta. Mila Jovovich, canta! We'll be right back. só tenho uma coisa pra dizer. Que voz. Que voz. Sabe quem tá na produção? Quem? John Frusciante. Só podia, né? É, ajuda. É. Ajuda bastante. Enfim. O Resident Evil, cara, é... o jogo é bem superior. Você tem aquele negócio de munição limitada. Você tem toda a estratégia. Que é tudo uma... um gênero foi... diria, exposto graças ao Resident Evil. Graças ao Resident Evil, o né? O primeiro Resident Evil que foi de 1998. O verdadeiro survival horror aí, né? Um dos primeiros. Da história. Tiago, assim, o que eu acho estranho nesses filmes, por exemplo, no jogo Resident Evil, no Madrugada dos Mortos, os zumbis são muito lentos. No Walking Dead eles também são lentos, né? São lentos, mas o tem um filme, me fugiu o nome agora, infelizmente, mas... eles têm uma teoria muito boa, que no início o próprio Guerra Mundial Z é assim. É. Você tem os dois tipos, os lentos e os muito rápidos. É que assim que você é mortinho, você não tem controle sobre os seus movimentos, então você fica muito rápido. Não. E depois, quando você vai ficando mais tempo com o vírus, vai passando os dias, ele vai perdendo a velocidade, tanto que ele vai também apodrecendo e vai ficando mais lento. E vai se tornando um zumbi tradicional, né? Isso. Assim. Eu gosto dessa teoria. É como no Dead Rising, né? No Dead Rising você tem um zumbi que corre, um zumbi muito forte e um zumbi tradicional. Eu acho que o zumbi tradicional, ele é meio falho. Porque você pode, sei lá, dá tempo de você recarregar a sua arma, dá tempo de... É. Se você correr, é aquela história, né? Eu não preciso correr mais rápido que o zumbi, eu preciso correr mais rápido que os outros. É isso aí. É a grande jogada da sobrevivência no... num todo, né? No apocalipse zumbi. E se a gente for parar pra pensar, o zumbi rápido te dá mais um desespero, né? Tem aquele filme Extermínio. É esse mesmo, se eu não me engano, que é... E tem o Guerra Mundial Z com que também eles Brad são Pitch, muito velozes. Né? E eles se transformam muito rápido, é tipo 10, 20 segundos ele já tá se transformando. Sim, sim. Tem muita tensão sexual, cara. Esse episódio vai ser focado não só em zumbis, como na tensão sexual que existe no apocalipse zumbi, né? Por quê? Você é um pouco necrófilo? Não, não. Um pouco, talvez. Aquelas enfermeiras do Silent Hill. Olá, olá, enfermeira, como já diriam. Olá, muito boas. Os Animaniacs, né? Isso, muito boas. Cara, porque tem aquele Madrugada dos Mortos, onde o pessoal vai pro shopping. A única coisa que eles fazem é sexo. É sexo. Sem parar e para sempre. Ou entre e sai. Ou entre e sai. www.mylittlepony.com. Quem não sabe quem é entre e sai, veja um episódio especial de carnaval que você sabe. Quem tá escutando isso deve achar. Nossa, quem foi esse especial de carnaval? Muita tensão sexual, cara. Isso é um problema. Por que é um problema? É um problema, porque a tensão sexual é uma coisa que vai te atrapalhar na sobrevivência. Eu não acho que atrapalha. Atrapalha, atrapalha. Tá rolando apocalipse zumbi, você tá lá. Um cenário pra você no apocalipse zumbi. Universo do Madrugada dos Mortos. Muito bom o universo. Você tá num shopping. Tem comida, tem restaurante, tem roupa, tem... Tem videoclube. Naquela época ainda tinha. Tinha, né? Tudo que você precisa pra... Vit locadora. Tudo que você precisa pra sobreviver. Você tá com a Mila Jokovic. É claro que a tensão sexual vai estar presente nesse lugar. Qualquer filme vai ter isso. Zumbilândia tem tensão sexual. Mas isso daí não é uma coisa boa. Você tá num ambiente fechado. Sim. Certo. Ok. Você tá ali. Vocês estão totalmente adaptados já àquele local. Entendeu? Não tá sem risco de zumbis, por enquanto. Por enquanto. Então vocês podem relaxar. Relaxar como? Não entra e sai. Mas relaxar. Pô, você tá além lá. De, claro, jogar um videogame. Claro, um jogo de zumbi, só pela ironia, né? É, só pra... Ó, você tá lá, no... dando um passeio de jet ski, se é que você me entende. Entendi. Com a Mila Jokovic. E os zumbis entram no local que você tá hospedado. Caraca. Você não vai ouvir. E aí? Ó o perigo. Não é perigo. É o perigo. Não é tanto. Assim. É tão perigo. Tão perigo quanto? É quase, eu diria. O que você me diz disso? Seria arriscado, mas vale a pena o risco. Gostou, né? Olha só. Mila Jokovic, entre em contato com a produção do www.rpgmania.com.br. para mais informações. Zoe de Chanel também. Linda Zoe de Chanel. Abraço. Zoe. A Zoe é minha, tá? Ah, é sua? Ó, a gente vai começar esse episódio. A gente já tá na marca dos 20 minutos. A gente não quer uma briga nesse episódio. Ah, por que não? Zoe de Chanel, cara. A Zoe de Chanel é minha, todo mundo sabe disso. Vamos jogar aquele Intrigas Westeros para... Nossa, a gente já tá competindo com a Natalie Dormer. Grande Natalie. A minha também. Não, a minha principalmente. Você tava com a sua Vitória nesses dias? Tava. Então. Ela é muito boa, por sinal. Olha ele. Sophie. Um beijo pra ela. Um beijo. Um beijinho pra Sophie Turner. Sophie. Grande. Ela tá aprendendo a ler mente com o professor Xavier. Então, tá ficando cada vez melhor. Quem acompanha o site tá sabendo. É isso aí. Cara, assim, Resident Evil gerou os filmes. E eu acho horrível. Cada filme mais horrível do que o outro. Então vamos falar dos jogos. Vamos falar dos jogos. Isso aí. Vamos lá. Personagens icônicos. Tá na hora dele. Dele? Dele. Quem? Leon. Leon? Leon. Um dos personagens icônicos de Resident Evil. Resident Evil, claro, claro. Então, finalmente vamos falar do Leon. Um pouco do Leon. Cara, Leon, só tenho a falar uma coisa. Eu tenho inveja do cabelo daquele cara. Cabelo sedoso. E da voz, que ele faz uma voz estilo Christian Bale no Batman. Como seria? Mais ou menos assim. Em inglês, inglês? Em inglês, é... Deixa eu ver uma frase que ele provavelmente falaria. Claire, what are you doing? We need to escape this place. We need to escape right now. Leon, do Resident Evil. Foda. É. Igual, eu diria. Ele é um cara legal, cara. Ele tá aí... Ele, o que eu acho estranho é que ele pula um carro, mas ele não pula uma caixa de papelão. É, coisas do... Coisas do mundo da geração do videogame, passada, né? O Leon. O Leon está honrando. Meio Godzilla. É, uma coisa estranha, né, cara? E não só do Leon, mas do Resident Evil tem uma gama de personagens que são sensacionais. Tem. Como o Jill Valentine. Jill Valentine. Temos a Ada Wong. Também. Temos a Claire. Claire, a Cunningham, Batman. Grande Cunningham, que é só a epítome de toda a tendência de telemarketing, né? Quem mais? Ah, a irmã da Claire. A irmã da Claire. Aquele outro cara. Aquele outro menino também. O garotinho, isso. Aquele outro cara. É isso aí. Tem, enfim, vários personagens legais. Muita coisa maneira. Icônicos de Resident Evil. Sim. Mas tem outros jogos também. Tem um jogo que você tá jogando... Tava jogando. Tô jogando ainda. Tá jogando ainda? Tô jogando ainda. Qual seria? Dying Light. É de zumbis. Também é de zumbis. São zumbis lindos, por sinal. Então, zumbis bonitinhos. Eu joguei. Fiz a análise. Pra quem não viu, está no site. Tá no site, né? De The Evil Within, que tem também zumbis bonitinhos. Não tão bonitinhos. Mas voltado pra bizarrice, né? É. O que é, quem não sabe, é do mesmo criador do Resident Evil, Shinji Mikami. Ó! Oh, Shinji Mikami. Tá sempre aí. Criando uma mitologia zumbi para o mundo dos games. Zumbis. É, faz sentido. Outro jogo? Dead Island. Você jogou Dead Island? Não joguei, infelizmente. Ah, maneirinho. Depois de um tempo fica repetitivo. Mas é legal. Mas dá pra... Dá pra se divertir por uns 30 minutinhos. Legal. Você tem a combinação de armas. Eu acho muito legal isso no jogo, cara. Você tem no Dead Rising e você tem no Dead Island. Você pode pegar, sei lá, pregos e um bastão de beisebol. Você coloca os pregos no bastão de beisebol e faz uma arma mais potente. É isso aí, né? Aí, pô, fica muito melhor e dá uma... É, fica mais divertido o jogo. Falando em armas... As principais armas para enfrentar zumbis, Thiago. Em primeiro lugar, armas de fogo de longo alcance. Isso, ou uma pistola também, pode sim, ser. Sim, sim, sim. Que não é tão de longo alcance, mas por um perigo imediato. Se você tivesse um apocalipse zumbi, eu ia preferir pegar um rifle de sniper tradicional, ficar no topo de um prédio. É, eu preferiria ter uma arma para cada ocasião. Um homem preparado, você isso. É, Thiago. Lógico. Fora uma calibre 12, né? Para ver a coisa acontecer. Tem que ter. Aquela mais próxima, né? É, fora minha ata para momentos de tensão. Aí que nós entramos no segundo lugar. lâminas de tamanhos variados. É. Isso aí, uma grande espada. Samurai. Ah, Turi. Tô indo lá buscar. Desce. Você traz pra mim, por favor. Trago. Não, mas tem um ritual primeiro. Ah, era esse? Eu tô com medo desse ritual, cara. Tem que fazer o ritual primeiro. Eu tô com medo desse ritual. Tem que se converter primeiro, aí... Eu não gosto dessas palavras que você tá usando. Ritual, converter. Tem que fazer primeiro. Não tá legal. Hattori Hanzo falando que a gente conversava depois. Então, deve ser um ritual diferente que você quer que você faça. Não, não. Espero que não. Vamos ver. Cara, uma arma legal também é a motosserra. Muito boa, mas eu acho barulhenta. Eu acho... Você acha que vai acabar atraindo mais zumbis? Talvez? Isso. Eu acho que um dos principais fatores para fazer você se dar bem é ser o mais stealth possível. Não. Não fazer menos barulho possível. Lembre-se do ditado. Faça os tiros valer a pena. Olha só. Como diz o Joe em The Last of Us. Você não jogou, né? Não, ainda não, ainda não. Jogaria um dia. E cara, uma arma legal são as mãos. Se você é o Chuck Norris, né? Isso, você pode usar as mãos. Pode ser também. Mas é mais arriscado. É mais arriscado. Não, não use as mãos. É, só em grande perigo mesmo. É. Mas e a mão, o que você faz? Você estrangula o zumbi? Já morreu? Ah, ou tenta quebrar o pescoço do indivíduo. Às vezes funciona. Pode ser também. Às vezes funciona. É isso aí. Às vezes dá errado. Às vezes, tudo pode acontecer. Aí que entra, Thiago. Qual seria a sua estratégia pra sobreviver no apocalipse zumbi? Vamos supor que a gente tá aqui gravando esse episódio, que é uma viagem no tempo também. A gente tá gravando em um dia da semana, que não é hoje. Tô fazendo um pequeno... Sai correndo um monte de pessoas aqui de onde a gente tá gravando, nessa locação... Aterrorizante, eu diria. Aterrorizante. Está acontecendo. Um apocalipse zumbi começou, mano. Ah, eu deveria correr pra casa primeiro. Sim. Que a minha casa é próxima daqui. Pegar os meus utensílios, ver se a galera tá lá em casa, né? Minha família. Ok. E ia subir pro morro mais próximo. Desabitado. Um morro desabitado mais próximo. O que seria bom, que é um ambiente... Dá pra você ver o horizonte, dá pra ver o que está acontecendo lá embaixo. E tem um certo um bom nível, o solo. Então dá pra você plantar alguma coisa. Então de primeiro momento ali você teria suas comidas e tal. Então daria pra você fazer alguma coisa. E depois ver alguns mantimentos. Procurar, né? Assim. E expandindo conforme fosse passando o tempo. Mas principalmente, tipo, imediato é subir pro local mais alto que você possa chegar. Pra não ter problema. Thiago, chegou aquela hora. Qual hora? A hora. Não adianta fugir, não adianta esconder. E a hora da vinheta, então. A pergunta do dia vai chegar e vai encontrar você. Uau. Pergunta do dia, vai! Pergunta do dia. Thiago. Fale. A pergunta do dia hoje vai ser polêmica. Manda. Você gosta de Resident Evil? Não gosta? Gosto. O silêncio fez suspense. Você gosta do Leon do Resident Evil, correto? É. Ele é um cara maneiro. É. A pergunta do dia tem tudo a ver com o Leon. Quem você prefere? Ada Wong ou Jill Valentine? Ai. Essa veio... Pela vida... Eu já escolhi uma. Também já escolhi a minha. Eu espero que você não tenha escolhido a mesma que a minha. Olha. Que eu tenho que ir completamente contrário. E a gente sabe que a gente não se dá muito bem disputando com mulheres. É, isso aí. A gente vai ter que jogar um jogo. Aí, eu sempre me dou bem. Não, eu ganhei outra. Se liga nessa. Assim, a resposta no final do episódio. Você falou sua estratégia para sobreviver no apocalipse zumbi anteriormente. Isso. Qual seria a sua? A minha estratégia é bem parecida com a sua, na verdade. Só que eu iria pra casa também, assim como você. Reuniria os mantimentos básicos. Se desse, eu roubaria um carro, passaria no supermercado, pegaria não perecíveis. Mas esse é o problema. Quando já tá no auge da confusão, é, eu tô... você ir pro mercado não é, não é um bom método, eu diria. Porque ali é grande risco de você... Então, antes de ir no mercado, eu também subiria pro morro, mas o morro habitado. E o morro do Rio de Janeiro habitado sabe o que tem pra caramba, né? É, tem bastantes armas. Né? Tem bastante armas, eu pegaria o máximo de armas que conseguisse carregar. Muita munição. Aí eu iria pro mercado. E depois, sabe o que eu faria? O quê? Eu subiria na barca. Olha. É. Eu ia lhe chamar enquanto subia a barca? É isso aí. Lhe chamar. Na grande é o seu. Ao seu. Parte recorrente do nosso RPG Mania. É, já é um dos personagens. Eu iria pra barca porque a gente sabe que zumbi não sabe nadar. É, ele é... Mas você se dá bem na água? Não. Você mas tem náuseas? Tenho bastante. Então seria meio difícil que você também ia se prejudicar. Mas as náuseas iam me livrar da tensão sexual que poderia ser criada. Mas essa é outra questão. Eu ia passar num lugar específico, mais próximo, pra chamar uma das meninas pra irem comigo. Uma ilha deserta. www.turmadamonica.com.br. Seria uma ótima ideia também, né? Ir pra um lugar desabitado com ela. Porque nós vamos ser basicamente os únicos habitantes do mundo. Então a gente tem que reabitar o mundo. Mas então, aí dá problema. Então seria muito bom a gente começar... Pra mim não dá certo numa ilha... Uma ilha paradisíaca, assim por dizer. Por que que eu vou comer? Calma. Crianças, desligue. Fechem, cliquem no X ali em cima. Olha, o que que eu iria comer? Eu não posso... Além da... Eu não posso tomar água de coco. Eu não posso comer coco, na verdade. Ah, não? Eu sou alérgico. E peixe? Eu não gosto de peixe. E aí? O que eu vou comer? Tipo, um búfalo? Preás? É. Búfalo? Não. Um búfalo numa ilha? É. Como? Sabe, é ilha do Lost, cara? Tem urso polar, tem búfalo. Que isso? Ou então um urso normal. Ursinho? É. Mas eu vou lembrar do ursinho. Que cara é essa? É. É tão... Mata pedindo desculpa, mas mata. Que isso. Vocês veem que o nosso amigo Thiago está preparado por um apocalipse. Ah, eu tô. Tá preparado mesmo? Sim. Tem certeza? Fora um bom... tu leva consigo o seu videogame, porque você pode achar um lugar com uma bela TV e... se divertir um pouco. É isso que eu queria. Eu queria ir pra um cinema. Plugar o meu computador na tela do cinema. Seria ótimo. E jogar também. Plants vs Zombies. Só pra... só pra ser do contra. Só pra se divertir. Imagina, você coloca, sei lá, qualquer filme que você queira ver na tela do cinema. Eu quero ver Seinfeld na tela do cinema. Olha. Posso ver. A série sobre nada. A série sobre nada. Que gerou o nosso... Ah. Podcast. Um podcast surtado. É, basicamente isso. Mas, Thiago. Fale. Nem tudo é ruim no Apocalipse Zumbi. Ah, eu acabei de falar uma parte boa. Acabou de falar uma parte boa, né? Começa aí. Você tem a violência gratuita. Quantas vezes você já queria sair de casa com um carro e sair atropelando o mundo estilo Carmageddon? Ou GTA. Ou GTA. Principalmente 5. É, que eu vou jogar em breve. É. Em breve. Palmas, professor. Em breve, né? Em breve, daqui a uns anos. Daqui a pouquíssimo tempo. Vamos ver. Teremos. Você não tem tarefas, cara. Você... Não, tem tarefas sim. Que tarefas? Sobreviver. Sobreviver vai ser a sua única tarefa. Ah, e é uma tarefa difícil. Sim, mas, por exemplo, eu preparei uma lasanha de micro-ondas. Lavar a louça? Nunca mais. Joga fora. Aê! Ah, tá. Pode ser. Acabou, cara. Eu quero tomar água direto da torneira, porque é isso que as pessoas fazem. Pode ser também. Eu quero comer queijo direto do supermercado, pegar aquela peça de queijo... Abocanhar, né? É. Pode ser. Vou jogar o resto fora, porque é apocalipse zumbi. Estamos aí, né? Estamos aí. E vai ser politicamente correto, né, cara? Vai ser o caos, a anarquia total. Que é aqui que a gente falou. Você pode roubar uma Ferrari, dirigir pra onde você quiser... Atropelando os outros. Atropelando os zumbis. Sabe o que eu faria também? O que você tentaria faria? Tentaria arranjar um tanque de guerra. Um tanque? Só iria... Passar por cima dos zumbis. Não ia nem ver, né? Fazer geleia, né? Ó. De zumbis. Aí que entra. Quanto tempo deveria... Levaria pra matar todos os zumbis nesse ritmo? Eu não sei, né? Que depende dos territórios. Por exemplo, o Brasil... O Brasil seria difícil erradicar os zumbis. Porque nosso poder armamentista não é tão elevado. É, mas em um tanque, né? É. Você só iria esmagando. A cada uma hora você esmagaria tranquilamente 1.000 zumbis. Sim, mas depende, né, dos lugares. Tem os lugares menos habitados também. É difícil. É. Então... Mas aí nada que uma nossa espada Hattori Hanzo não resolve. É, claro, ela... Nos guiaria. Não é tão ruim, cara. Agora eu tô percebendo. Ainda bem que a gente fez o especial. Tô preparado pra um apocalipse zumbi. Ah, então, aí. Eu te falei, viu? É isso aí. Não é tão ruim. Faz sentido. É, lógico. Eu odeio o filme do Resident Evil. Falei isso já, né? Sabe que eu odeio, não odeio? Quando? Eu odeio, cara. Porque tudo começou no primeiro pôster do Resident Evil. Mostrava o Mila Jovovich, nua, de toalha, andando em um cemitério. Isso é legal, eu fiquei animado. Maneiro. O que é que o filme trouxe pra gente? Tudo, menos a Mila Jovovich nua de toalha andando no cemitério. O que apareceu foi foi um frame da guimba de cigarro dela. Ela não tem guimba, cara. Ela tem guimba. Tem não. Tem. Tem não. Tem que no próprio filme Resident Evil tem uma parte que ela tá com o vestido e dá pra ver a marca da guimba de cigarro. Dá pra ver? Dá pra ver, repare. Reveja o filme. O primeiro Resident Evil? É, que ela tá com o vestido vermelho. Dá pra ver de verdade, dá, cara. Dá pra ver a guimba de cigarro dela. Olha só, vocês não poderiam usar um nome mais amigável para as crianças que estão ouvindo? É o peito mesmo. Ah. Mamilo. Os mamilos. O mamilo dela dava cavar uns 4 piercings, assim. Ah, os mamilos são completamente conhecidos pelos mamilos perfurantes dela. Muito bons. Perfurantes. Tipo a Cersei. Tipo a Cersei, é verdade. Grandes tetas. Ou melhor, guimas de cigarro. É, ou mamilos. Quer dizer, opa. Cara, o melhor jogo de zumbi. A gente já estabeleceu que é o Resident Evil. Ou você tem alguma coisa pra ir do contra? Eu gosto do Resident Evil, mas eu vou falar o Devil Within. Cara, é padrão a gente falar do Resident Evil. Mas eu queria ver um jogo de zumbi que focasse mais na sobrevivência, entendeu? The Last of Us. Não, um jogo de verdade, pra computador, com gráficos bons, entendeu? E uma história cativante. Isso não vai acontecer. Então o jogo é The Last of Us. Mas ele não tem sobrevivência, cara. Tem sobrevivência. Os recursos são mínimos. Pra mim, além do... Ele é até melhor do que o Devil Within nesse aspecto. Porque ele é... Dá aquela impressão que é mundo aberto e... E ele é muito focado na história entre o Joe e a Ellie ali. Então. Ah. Então é muito. Mas é como tem... se você estivesse mesmo num apocalipse zumbi. Ele te dá essa sensação, no caso. Te dá essa sensação, que você tá naquele ambiente e tá acontecendo outras coisas ao mesmo tempo que é como se você estivesse vivendo ali, aquela vida deles mesmo. Então é muito. Muito bom. Mas me falaram que era um jogo muito dramático, cara. Tinha muita cutscene, etc. Não é muita cutscene. Tem cutscene normal, como qualquer outro. Falaram que era pior que Final Fantasy. Não, isso não acontece. Podia sair pra PC, eu poderia conferir, mas a Naughty Dog é exclusiva. Se você não quer fazer Naughty Dog, problema seu. Eu não me importo. Como Uncharted, né? Ah, Uncharted é uma cópia de Tomb Raider, então... Ah, Tomb Raider, vocês perderam Tomb Raider. Não. Não. A gente não perdeu o Tomb Raider, entendeu? Só vai ter um atraso costumeiro, entendeu? É normal, né? Que os fãs de PC tem que aturar. É porque a gente não aceita nada que não seja perfeito. Entendi. Então, o pessoal tem que trabalhar mais um pouquinho mesmo. O pessoal do console, do PlayStation 4, aceita um jogo sem grama, entendeu? Aí, beleza. Aí pode lançar com meses de antecedência. Bom, eu acho que é basicamente isso mesmo, Thiago. Zumbismo é legal. Muito bom. Eu apoio zumbismo. Eu quero um apocalipse zumbi pra gente... Imagina um podcast no apocalipse zumbi. Seria ótimo, mas vale lembrar que nós não somos necrófilos. Pelo menos da minha parte, não sei a sua. Eu também não... Não sou necrófilo. Muito. Muito, né? Não, eu não sou necrófilo não, gente. Que isso? Isso não se faz. Isso aí. Às sextas-feiras. Aí. Muito bom. Nossa! Olha, é isso, hein? Não sei. É gravação ao ar livre. Tem esse programa, né? Tem essas Cigarra coisas. Josh. Cigarra Josh, ela não falou hoje, né? Não falou. Josh... É isso aí. Falta alguma coisa? Falta uma coisa, Thiago. O que que falta? Falta aquele momento do RPG Mania que a gente concorda em discordar. O divisor de águas de toda semana. Aquela pergunta que vai fazer as pessoas deitarem na cama hoje e pensar, o que eu responderia? É isso aí. É a pergunta do dia. Você tá preparado pra responder, Thiago? Tô. Tá mesmo, cara? Tô. Ada Wong ou Jill Valentine? Jill Valentine. Não acredito, cara. Jill, I love you. Caramba, Jill, cara. Um beijo pra você. Por que, cara? A gente não combina isso. Por que a Jill? Por que a Jill, então? Vamos lá. Porque a Jill é guerreira. A Jill é a gente. A Jill tem uma pistola. Sim. E a Jill usa uma saia preta. Por isso que é a Jill. A Jill, que me lembra muito a Tomb Raider, seria. A Lara Croft. Me lembra também. Com aquele cabelo preto dela. É. Com as belas mamas dela. Ou melhor, Deus, com aquela bela blusa azul dela. É a Jill. Eu... Apesar que a Ada Wong usa aquele vestido vermelho. Né? Eu também escolhi a Jill Valentine. Por quê? Porque tem um nome de atriz de filmes educativos, já percebeu isso? Tem. Todas elas têm, né? Ada Wong, Jill Valentine. É. Esse Shinji Mikami, ele gosta de uns filmes... Ele... ele gosta de procrastinar acessando uns sites aí. My Little Pony, talvez. Oh! My Little Pony XXX. Deve existir, não duvido da existência. Nunca tenha visto, não que eu visite toda semana. Mas deve existir, cara. Deve existir, sim. É. Não duvido, não. Por aí deve ter. Cara, eu escolhi a Ada Wong. Quer dizer, eu escolhi a Jill Valentine, mas eu tenho que ir na Ada Wong porque eu tenho que ser do contra. Então essa é a minha resposta. Ada Wong. Por quê? Só para ser do contra. Ele não tem argumento, cara. Eu tenho argumento. Eu sempre tenho argumentos fortes para dar minha resposta. Você não consegue, né? Você tem 30 minutos para pensar, entendeu? Eu tenho que entrar logo depois de você. E normalmente, eu não sei o que é isso, você escolhe... Eu preparo. Eu faço a pergunta do dia. Eu falo, ó, vou escolher Jill Valentine. Beleza. Eu vou criando os argumentos. Do mesmo momento você tá criando os argumentos. Aí você fala o que eu falo. Você puxa o meu tapete, cara. Como no 007, que eu tinha um argumento preparado há muitos anos. Gente, não fala isso, cara. Eu acompanho o Idris Elba desde moleque. Eu faço um bolo no aniversário do Idris Elba. Enfim, Ada Wong, por que Ada Wong? Ada Wong, gente, deixa eu falar da Ada Wong agora. Fala! Ada Wong, ela é uma mulher com classe, entendeu? É uma dama. Ela tá preparada, ela pode estar matando zumbis e ir pro jantar de gala dos sobreviventes com você. Ela tá preparada. Ela consegue matar zumbis de salto alto. Isso é uma habilidade legal. Ela é uma mulher linda, independente. Japonesa. Oriental, japonesa. Um grande fã de todas as mulheres orientais. E Ada Wong, né, gente? O nome é sensacional. Começa aí. Ada Wong. É. Ela é Ada Wong? Ada Wong. Ah. Esse episódio tá ousadíssimo. Olha. Antes da gente encerrar, Thiago, eu só queria chamar a nossa mulher do Google pra ler um trechinho de um... 50 tons de cinza de novo? Não digo 50 tons de cinza, mas pode ser. Um outro trecho. O que é necrofilia, né? É Mulher do Google, qual a sua opinião sobre necrofilia? E aí, meus queridos e amados NPCs, tudo tranquilinho com vocês? Hoje eu pude perceber que vocês estão muito mais ousados do que eu pensei. Antes de eu compartilhar minha opinião sobre necrofilia, eu quero lembrar ao pessoal que está ouvindo para acessar o www.rpgmania.com.br, o site do Verão Carioca, enfim. Necrofilia é uma coisa muito polêmica. Tem gente que gosta, tem gente que desgosta. Eu particularmente me lembro de uma festa que eu fui em 1999 com o Juan. Aquela festa foi perdição pura, tinha bandejas de M&M's, vidro quebrado, Silvio Santos e 17 gatos albinos. Mais tarde, essa mesma festa inspirou os eventos do filme Um Morto Muito Louco. Beijinhos e boa sorte com o Hattori Hanzo. Mulher do Google, o que é isso? Olha, ela está ousadíssima. Ela, a cada dia que passa, a ousadia dela triplica. Enfim. Terminamos mais um RPG Mania essa semana, Thiago. Especial. Especial zumbis. Isso aí. Pra semana, meu nome é Rua. Meu nome é Thiago. Tenha uma boa semana produtiva. E isso aí. É isso aí. Valeu! Tô tranquilo de verdade. Nada, que a embalagem que coisou, tem que dar uma. Eu tô com uma na boca. Não, mas eu não quero a Rolls, cara. Caraca, cara. Eu não quero a Rolls, cara. Cara, aqui tá abrindo a embalagem. Eu não quero. Guarda e come depois. Eu não vou comer. Toma. Depois, cara. Eu não quero a Rolls. Pronto. Eu não quero a Rolls. Pronto, vai. Vou colocar isso no final do episódio.